vamos juntos, vem galera, com o Anjos Farristas. É do Guajará de Becha, vamos juntos, vem galera, com o Anjos Farristas. É lá, é lá, é lá que eu vou com a equipe Anjos Farristas. É lá, é lá, é lá que eu vou com a equipe Anjos Farristas. É do Guajará de Becha, vamos juntos, vem galera, com o Anjos Farristas. É do Guajará de Becha, vamos juntos, vem galera, com o Anjos Farristas. DJ Betinho Isabelense. Farristas, é lá, é lá, é lá que eu vou com a equipe Anjos Farristas. Vai no passinho, na tremidinha, com as damas farristas. Vai no passinho, na tremidinha, com as damas farristas. É do Guajará de Becha, vamos juntos, vem galera, Anjos Farristas. É do Guajará de Becha, vamos juntos, vem galera, com o Anjos Farristas. É lá, é lá, é lá que eu vou com a equipe Anjos Farristas. É lá, é lá, é lá que eu vou com a equipe Anjos Farristas. É do Guajará de Becha, vamos juntos, vem galera, com o Anjos Farristas. É do Guajará de Becha, vamos juntos, vem galera, com o Anjos Farristas.